Vamos lá. Primeira pergunta, assim. Começar algo mais abrangente em relação ao plano diretor. Como é que vem sendo daqui para cá a aplicação? Como é que está agora? É, eu acho que agora o grande desafio do plano diretor é a implementação, né? Tanto no que diz respeito aos aspectos de regulamentação legal, como no que diz respeito a ações concretas que têm que ser feitas pelo executivo. Então, do ponto de vista da regulamentação, eu posso falar hoje aqui pela área da cultura, né? Nós estamos trabalhando fortemente para regulamentar as áreas de proteção cultural voltadas para espaços significativos da cidade, como teatros de rua, como cinemas de rua, como espaços que têm que são importantes para a memória e para a identidade da cidade e que hoje estão ameaçados pelo processo imobiliário. Então, a regulamentação disso é muito importante para garantir a proteção desses espaços. Existem outras áreas que também estão trabalhando na regulamentação, como, por exemplo, na lei de uso e ocupação do solo, cujo processo está bastante avançado de elaboração e de debate pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Agora, no que respeita à parte executiva, por exemplo, na área da habitação, é necessário a desapropriação dos terrenos. O tempo de maturação de um projeto habitacional é muito longo. Então, o plano diretor destinou 30% do FUNDURB, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, para compra de terras em áreas bem localizadas para produção de habitação. E isso ainda, obviamente, tem requer um esforço da Secretaria de Habitação de encontrar os terrenos, de negociar, de desapropriar, e também depende da previsão de receita do FUNDURB. E eu acho que a crise econômica, desse ponto de vista, vai afetar fortemente o plano diretor. Por quê? Porque, como nós estamos num período de uma certa redução da atividade econômica, então a arrecadação do FUNDURB é mais baixa. Ela vem da outorga onerosa, ou seja, dos empreendimentos imobiliários que vão sendo aprovados na prefeitura. Então, com menos receita, menos recurso para desapropriar a terra bem localizada, que é fundamental para cumprir os objetivos do plano diretor no que diz respeito à aproximação do morador, principalmente de baixa renda, e do emprego. Mica, durante a elaboração do plano, quais eram os interesses em jogo? Quais eram os conflitos, tanto na Câmara quanto na participação civil? Quais eram os interesses que se colocavam? Bom, claro que havia um interesse do mercado imobiliário, que queria mais áreas passíveis de adensamento, mais áreas passíveis de desenvolvimento dos seus empreendimentos. Constituía um grupo de interesses econômico forte. Havia também outros grupos que não são econômicos, mas são sociais, o banho de moradia. O banho de moradia foi um outro ator importante que pressionou muito, por exemplo, pela criação das ZEIS, as Zonas Especiais de Interesse Social, que protege os terrenos de um processo de valorização promovido pelo processo imobiliário. Por outro lado, eu diria que tem atores que não são tão fortes como esse, mas que tiveram uma atuação importante, como, por exemplo, as associações de moradores dos bairros de classe média, o Defesa São Paulo e suas associações, que buscavam proteger as zonas exclusivamente residenciais, os movimentos ambientalistas, que defendiam uma pauta ambiental para o plano diretor, e também os movimentos culturais, que defendiam, sobretudo, a proteção dos espaços culturais da cidade. Então, esses foram os grandes atores sociais. Agora, havia alguns outros questões pontuais que também tinham uma presença significativa, Por exemplo, toda a polêmica em torno do aeroporto de Parelheiros, Quer dizer, os que queriam mudanças na legislação que permitisse a implantação de um aeroporto lá na região, não só exatamente Parelheiros, mas uma região que é próximo ao rio Imboimirim, que obviamente era uma região de proteção, onde o impacto, nem tanto pelo aeroporto, mas pelo impacto que o aeroporto ia gerar no entorno, gerou um conflito entre os que defendiam essa implantação do aeroporto, inclusive vários vereadores, e o movimento ambientalista que se contrapunha a isso. Outros interesses compareciam também, né? Por exemplo, da igreja. Na igreja, né, muitas vezes defendendo que fossem estabelecidos um interesse específico para os espaços religiosos da cidade, né, uma proteção também para esses espaços. Em suma, né, são vários outros interesses menores que também compareciam nesse processo. Eu diria que nós buscamos, né, compatibilizar esses vários interesses com o interesse mais importante, que é o interesse público, o interesse da cidade, de modo a construir um projeto que pudesse, de alguma maneira, responder às necessidades da cidade, ser coerente e, ao mesmo tempo, também ouvir, né? Porque cada um desses atores tem um ponto de vista que também é importante, que também tinha que ser considerado, né? Então, nós buscamos ouvir a todos e buscar, num projeto coerente, dar, atender, na medida do possível, aquilo que era viável e que não fosse contra o interesse comum. E o dissenso acabou virando um consenso, você diria? Olha, eu diria que, claro que o consenso absoluto é impossível, né? Mas eu acho que nós tivemos uma dose bastante importante de consenso, né, no processo. Tanto que o plano diretor ele foi bastante, tem sido, né, bastante elogiado, seja por instituições nacionais, internacionais, aqui dentro da cidade. E são poucos aqueles que levantaram questões a respeito do resultado final. E por isso, inclusive, o plano diretor, embora tenha tido uma outra contestação judicial, isso não foi para frente. Ele está consolidado hoje como instrumento de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Valeu, valeu, secretário. Agora, na sua gestão na cultura, com sua experiência urbanística, como é que é a distribuição dos equipamentos de cultura pela cidade de São Paulo? Olha, nós temos uma distribuição muito desigual, né? Então... Você pode repetir a minha pergunta? Tá. Em relação à distribuição dos equipamentos de cultura na cidade, ela é muito desigual, né? Ou seja, nós temos regiões inteiras, subprefeituras inteiras que não tem sequer um único equipamento de cultura, né? Como, por exemplo, a cidade de Ademar, como, por exemplo, Enemino Matarazzo, Parelheiros, né? Enquanto tem outras regiões que são razoavelmente bem servidas. Não que elas são em excesso, porque hoje a gente percebe que a cultura demanda, né, os grupos culturais, a população demanda muito espaço cultural. Nós estamos vivendo uma efervescência cultural enorme na cidade, que também coincide com um perfil, né, da população que é muito jovem, né? Nós temos hoje uma quantidade enorme de população na cidade de São Paulo que está na faixa entre 14 e 29 anos, né? São quase 30% da população está nessa faixa e é uma faixa que demanda muito, seja eventos culturais, equipamentos de cultura, grupos de cultura. E quando a gente está falando cultura, nós estamos falando, né, desde a cultura erudita, da ópera, né, que talvez não atraia tanto jovem, mas atrai um segmento da população, passando por todas as linguagens artísticas, o teatro, o cinema, a dança, o hip hop, as várias vertentes, vários gêneros musicais, e indo inclusive para a literatura, né, para os saraus, né, que são muitos na cidade. Então nós temos uma efervescência cultural na cidade e os equipamentos, mesmo nas áreas centrais, também ficam lotados. A gente vai no Centro Cultural São Paulo, está cheio de gente ali, né, fazendo os mais diferentes tipos de atividades. O Teatro Municipal tem estado lotado sempre. A Praça das Artes, que é um equipamento novo, tem eventos cotidianamente acontecendo ali. Então, mesmo na área central, nós temos, onde existem muitos equipamentos, tem uma grande presença, né, de público. Agora, o problema é que tem regiões inteiras da cidade que não tem nenhum equipamento sequer. Então, nós vamos fazer aqui um esforço, claro que não vamos corrigir isso de uma hora para outra, mas para que pelo menos possa se atender com condições minimamente aceitáveis todas as regiões da cidade, com equipamentos, pelo menos um equipamento, uma casa de cultura, um espaço onde as pessoas possam se encontrar, possam se fazer eventos, possam se exercer a cidadania cultural, onde os grupos possam ensaiar. possa também exercer uma sociabilidade, né? Porque as casas de cultura também têm esse aspecto de ser um espaço de sociabilidade, de encontro, né? E isso me parece que é extremamente importante hoje para São Paulo. Agora, a urbanização. Qual que é o conceito para a urbanização, para a arquitetura, para espaço de permanência e espaço de transição? E no seu entendimento, como se trabalha as nuances desses conceitos na prática? Olha, espaço de permanência e espaço de transição. Né? Eu diria que nós estamos buscando fazer uma ação e uma articulação forte entre cultura e espaço público, né? E o espaço público, ele é um espaço de trânsito e ele é um espaço de permanência ao mesmo tempo, né? Uma rua, claro que é um lugar de, né, de trânsito, né? De transição, um espaço de fruição das pessoas, mas ao mesmo tempo ele também é um espaço para manifestações culturais. Então a gente vê, por exemplo, a Via Paulista, a gente vê as entradas dos metrôs, não dentro do metrô, que o metrô proíbe, né, manifestações culturais, infelizmente, é uma mudança que tem que ser feita, mas as entradas de metrô, né, o próximo ao metrô, em ruas de muito movimento, são espaços de trânsito de pessoas, mas são também espaços de permanência, porque as pessoas ficam nesses espaços. Né? E nós temos buscado também garantir, né, que exista uma permeabilidade entre o espaço público, por exemplo, o espaço da calçada, e o espaço privado dos edifícios. O plano diretor introduziu o conceito da fachada ativa. O que é a fachada ativa? É os edifícios se abrirem para a rua, que gera exatamente um espaço que ele não é exatamente espaço público, ele é um espaço privado, mas ele muitas vezes está aberto ao público. Então, por exemplo, desde um centro cultural, passando por um bar, por um restaurante, por espaços que a gente chama de fruição pública, que são espaços privados, mas que são de fruição para o público, que o público possa entrar. Então isso caracteriza exatamente o que a gente poderia chamar um espaço de transição. Ele não é nem um espaço público, nem um espaço privado. Ele é um espaço de trânsito entre o privado para o público, busca-se que haja uma permeabilidade, desse espaço privado para o público. Eu acho que isso pode ser muito útil para criar uma cidade mais povoada, uma cidade que tenha efetivamente a população utilizando a cidade e não a cidade desertificada, que é o que São Paulo estava virando, que as cidades brasileiras estão virando quando se reforça essa ideia do condomínio fechado, murado, cercado, onde não existe, portanto, essa permeabilidade entre o público e o privado. Nós queremos superar e acho que São Paulo, pela força e efervescência cultural que a cidade tem, porque a cultura é que faz essa transição. Quando eu digo cultura, estou falando no sentido amplo da cultura, porque a cultura é cidadania cultural, é convivência, é manifestação, é ponto de encontro. Então, com isso, nós vamos povoando a cidade, e permitindo, inclusive, uma sociabilidade, ou seja, as pessoas se encontrarem, as pessoas verem a produção cultural, a manifestação cultural do outro, interagir com essa manifestação cultural e, com isso, a cidade tem todas as condições de virar uma cidade acolhedora, que esse é o termo mais preciso para o que nós precisamos, uma cidade que seja acolhedora, que acolhe o seu cidadão no seu espaço público e não rejeita o cidadão, e o empurra para dentro de casa. Só para esclarecer, a academia tem um conceito elaborado sobre espaço de permanência e espaço de transição? Olha, tem. Tem um conceito que vem se desenvolvendo. É, claro que esses não são conceitos consolidados, são conceitos que muitos adotam definições um pouco diferentes. Mas o espaço de permanência... ele é um espaço onde as pessoas, de certa forma, ficam de maneira mais contínua, com atividades permanentes, enquanto que o espaço de transição são aqueles espaços de fluxo. E o fluxo ele pode ser a circulação, mas ele pode ser também o espaço que fica entre o privado e o público. né? Ou seja, um espaço que ele não é nem totalmente privatizado e não é totalmente público, mas ele é um espaço que tem regras previamente estabelecidas, mas que permite que o cidadão possa penetrar neles. Então, eu acho que esse conceito é o conceito que eu considero o conceito mais adequado de transição, né? Espaço de transição, um espaço que ele não é totalmente privado, mas também não é totalmente público e que, portanto, ele faz com que a gente tenha essa, como é que eu poderia dizer, essa permeabilidade entre o público e o privado. Só mais uma coisinha sobre isso. Na gestão passada do Kassab, o Largo da Batata sofreu uma grande transformação. Na minha opinião, foi como se fosse imposto que aquele agora é um espaço de transição. Isso gerou conflitos naquele momento de transformação. O senhor estava presente, estava ativo nessa... Não, na verdade, o que aconteceu ali foi a implantação de um projeto que foi feito de maneira de cima para baixo, sem a participação da sociedade, né, sem a discussão com a sociedade, e que acabou gerando um espaço desertificado até no sentido climático do termo, né, um espaço totalmente cimentado, sem arborização, sem equipamento, né, como se fosse um espaço, vamos dizer assim, pouco acolhedor para o cidadão. Cita, né? Largo da Batata. O Largo da Batata, quando foi inaugurado, ele parecia um lugar que rejeitava as pessoas, né? Que não acolhia as pessoas, que não tinha mobiliário, que não tinha, vamos dizer assim, que não tinha densidade humana. E a cidade não é uma selva de concreto, né? O que caracteriza uma cidade é a interação entre o cidadão, a pessoa e o espaço. É isso que caracteriza uma cidade. A cidade é o espaço ocupado, né? Então, esse espaço do Largo da Batata, ele poderia ter sido, desde o início, elaborado o projeto em processos participativos, que é o que aconteceu depois que ele inaugurou, né? Ele inaugurou e aí, então, vários coletivos culturais, coletivos urbanos, né, passaram a se apropriar do espaço. A prefeitura também mudou sua postura, né, porque a postura da administração passada era uma postura higienizadora, né, higienizadora no sentido de tirar tudo aquilo que pudesse causar algum incômodo do espaço público, né, e que colaborava para o espaço público ficar desertificado, né. Então a postura mudou, a postura foi de valorizar o espaço público, de ocupar o espaço público, de fazer interlocução com os grupos que queriam ocupar o espaço público. E com isso, então, a cidade ganhou uma força muito grande do ponto de vista de vitalidade. Então, hoje, a tem muito mais vitalidade do que tinha antes. É importante que também haja um processo de discussão, um processo de ocupação do entorno da Batata. Infelizmente, isso tem regras hoje que são regras que poderiam permitir que os edifícios do entorno do Largo da Batata fossem edifícios que também se fechassem para o espaço público. O que seria uma estupidez, né? Porque o Largo da Batata hoje, ele acolhe as pessoas e era importante que os edifícios do entorno se integrassem nessa ideia de acolhimento, né? A gente viu que surgiram vários bares no entorno, né, do Largo da Batata, bares que se abrem para o espaço, né, da praça. Isso é muito bacana, isso é muito bonito e eu acho que é isso que a gente gostaria que acontecesse em todas as praças da cidade. Alguns bairros de São Paulo vêm vivenciando há uns bons anos um processo de gentrificação. Está muito claro na Vila Leopoldina e no Vale do Anhangabaú. Alguns chamam de privatização do espaço público. Como trabalhar a desgentrificação? Como trabalhar o revertimento desse processo? Eu não acho que exista hoje um processo de gentrificação no Anhangabaú. É só a gente ir lá para ver que ele é ocupado por várias classes sociais e eu não vejo que exista um processo de gentrificação. O processo de gentrificação de Anhangabaú aconteceu há 100 anos atrás, quando os cortiços que haviam ali, né, no começo do século XX, eu estou falando, né, principalmente na grande intervenção feita na gestão do Barão de Durpará entre 1910 e 1914, quando a Líbero Badaró, por exemplo, que era uma uma rua que tinha muitos prostíbulos, tinha, né, foi totalmente demolida quando, né, se abriu o Parque do Anhangabaú, se construiu o Teatro Municipal, posteriormente os Palacetes Prates, né, e a gentrificação do Anhangabaú aconteceu naquele momento. Depois o Anhangabaú passou por várias etapas, né, de um espaço gentrificado, de um grande parque que era chamado a Sala de Visita da Cidade, na verdade era a Sala de Visita da elite da cidade, com o Teatro Municipal, os Palacetes Prates, o Hotel Esplanada, que recebia os hóspedes ilustres da cidade, o prédio da Light, que era a sede, né, da companhia que comandava os bondes e a energia elétrica da cidade. Então, posteriormente, esse espaço gentrificado, ele sofreu modificações com a transformação do Parque do Anhangabaú numa grande via expressa, né, que levou a uma certa deterioração desses espaços. Posteriormente, quando já no governo Erundina, quando foi inaugurada o novo Parque do Anhangabaú, ele teve longe de ser gentrificado, né? Foi lugar de shows, como até hoje é um lugar de shows, de eventos. Agora no carnaval tivemos vários desfiles do carnaval que aconteceram no Vale do Anhangabaú, né? E as empresas que estavam estabelecidas ali no entorno, principalmente na Libero Badaró, né, bancos, né, o setor bancário, se deslocou a partir dos anos 70, foi se deslocando para a Avenida Paulista, e o comércio que implantou, o comércio que existe hoje no entorno do Anhangabaú, na São João, né, na Libero Badaró e principalmente no, né, na 25 de Março, né, que é um polo cultural importante, é um comércio absolutamente popular, né, comércio popular, e então eu não vejo o processo de gentrificação do Anhangabaú. Não sei daqui para frente, dependendo das políticas que forem feitas, mas não me parece que haja um risco de gentrificação do Anhangabaú. O que existe, né, é um processo de uma maior, vamos dizer assim, uma probabilidade de uma maior ocupação do espaço do centro, porque o centro, ao mesmo tempo que teve essa popularização, a ociosidade dos escritórios na área central aumentou muito, né? Então nós temos, ainda o centro tem muita ociosidade do seu espaço construído, mas vamos dizer assim, vai depender muito dos próximos anos um processo de reocupação do espaço. Nós temos hoje um equipamento da Secretaria de Cultura, que é a Pasta das Artes, que deverá, ela está próxima ao Anhangabaú, mas ela vai se abrir ao Anhangabaú, vai criar uma permeabilidade entre o Anhangabaú, a São João, o Conselheiro Crispiniano, né, o que vai dar mais permeabilidade para o espaço. Nós temos hoje vários prédios ocupados, prédios que estavam ociosos, que estão ocupados pelo movimento de moradia, né, que a expectativa é que alguns desses edifícios ocupados sejam transformados em habitação de interesse social, né? Então, eu diria que a transformação dessa região da cidade está sendo disputada, né? E não está longe de ser gentrificada. Nós temos só aqui no entorno do Anhangabaú, da São João, nós temos hoje 4 ou 5 prédios ocupados por um movimento de moradia. O antigo Cinema Rocos, né? O edifício aqui na frente do Correio, a área da Secretaria de Cultura, onde vai ser implantado o Centro de Memória do Circo. E nesse momento estamos discutindo, inclusive, com o movimento de habitação, a compatibilidade de produzir um edifício habitacional, de habitação de interesse social, junto, né, ao Centro de Memória do Circo, sem eliminar a atividade que estava prevista e, ao mesmo tempo, contemplando a habitação. Então, eu acho que isso depende de política. Agora, claro que existem outras áreas da cidade que passam por processos de transformação. Você citou a Vila Leopoldina, né? Eu diria que tem várias outras áreas da cidade que passam por processos de transformação, que eu espero que não sejam transformações gentrificadas, né? Por exemplo, existe uma ZEIS na Vila Leopoldina, né? A ZEIS ali, na antiga garagem da CMTC, que é da SP Trans, que foi, no plano diretor, foi mantida, foi classificada como ZEIS. A expectativa que nós temos, que eu tenho, é que isso não seja alterado agora na lei de desocupação do solo, que vai significar o desenvolvimento de um projeto habitacional na Vila Leopoldina. Né? E a ideia de que se produz uma habitação de interesse social em áreas valorizadas é uma ideia que se consolidou na cidade. Agora, como eu falei, depende muito do executivo implementar esses projetos de habitação. Eu não sou da tese, e tem alguns urbanistas que têm uma tese, que eu acho uma tese equivocada, de que, se a cidade melhorar, vai expulsar a população de baixa renda. Se um bairro melhorar, ele vai expulsar a população de baixa renda. Eu acho que essa visão é equivocada, porque se a gente for adotar essa visão, eu não vou urbanizar nenhuma favela, eu não vou promover a substituição de um cortiço por um prédio de habitação de interesse social, né, porque eu vou melhorar a condição e, ao melhorar a condição, vou expulsar a população. Né? Pelo contrário, nós temos que fazer um processo amplo de melhoria da condição da cidade, de modo que melhore para todo mundo. Né? Senão nós vamos adotar a seguinte tese, vamos piorar, vamos deteriorar um bairro, porque aí ele vai virar um bairro de habitação de interesse social. Né? Então não é por isso que nós vamos deixar de melhorar a área do Minhocão, por exemplo. Né? Vamos melhorar o Minhocão e vamos estabelecer mecanismos de proteção para impedir que, né, para garantir que a população que mora ali continue ali. Então, é daí que vem a capacidade dos instrumentos urbanísticos, né? Proteger os mais vulneráveis, ao mesmo tempo que melhora a condição urbana da região. Carol, Bia, a gente tem mais 3 perguntas sobre o financiamento municipal da cultura, mais 15 minutos. Tem, Vamos, que horas são? Meio-dia. Tá. Você pode ser... 3 minutos, 3 questões com menos que 15 minutos, tá bom? Tá bom. 10 minutinhos, acho que dá. É, dá. Senão você vai ter que ter muito trabalho para editar. A prefeitura tem linhas próprias de financiamento à cultura? Quais são elas e como funciona? Na verdade a prefeitura, se eu utilizar o financiamento como aquele que tem retorno, na verdade a prefeitura tem políticas de fomento à cultura, né? Não de financiamento, porque não se exige contrapartida retorno financeiro. O retorno é cultural, é social, é de cidadania. A prefeitura tem hoje um conjunto de programas importantes de apoio à cultura, apoio financeiro à cultura. Na área do fomento, na área do teatro, nós temos o fomento ao teatro, temos o Prêmio Zé Renato, o fomento à dança, temos o VAI, que é um programa de apoio a jovens, principalmente da periferia da cidade. Temos os pontos de cultura, que são apoios a entidades que atuam, né, com cultura em todas as regiões da cidade. Temos os agentes culturais, temos agora os editais de apoio ao cinema, que são, né, implementados pela SPCINE, que é uma instituição que está ligada à secretaria e que foi criada recentemente. E temos um grande apoio à música, eu diria que hoje a Prefeitura de São Paulo é a maior contratante que mais contrata shows musicais da cidade, que com a transformação de todo esse mercado da música, né, a principal fonte de receita dos artistas, né, dos cantores, né, dos compositores, são os shows, né, dos músicos de uma maneira geral. E a Prefeitura tem, seja na Virada, que chama um evento consolidado, seja no circuito São Paulo de Cultura, que é um circuito que está em desenvolvimento em todos os equipamentos da prefeitura, várias ações que acontecem ao longo do ano, por exemplo, o hip hop, né, o mês do hip hop, o mês da consciência negra, o aniversário da cidade, o apoio ao carnaval de rua. Então são todos apoios financeiros para a cultura. Se eu for comparar há 15 anos atrás não existia nada disso. A única forma de acesso a recursos era através da lei de incentivo à cultura, né? E a lei de incentivo à cultura, né, transferia para o marketing das empresas a decisão de onde ia pôr recursos, obviamente, aquelas ações que geravam maior retorno de imagem para a imprensa, né, para a empresa, é o que acabava sendo apoiado. Então, uma transformação fortíssima aqui no município de São Paulo, de 15 anos, de antes da administração Marta Suplicy até agora, aconteceu, e isso se deu pela força do movimento cultural, pelos projetos aprovados na Câmara, né, eu como vereador aprovei vários projetos de apoio à cultura, como o VAI, como o Fomento à Dança, participei da aprovação da Lei de Fomento ao Teatro, aprovei também, participei da aprovação do Prêmio Zé Renato, então vários desses programas surgiram a partir de uma ação realizada pela Câmara de São Paulo e acolhidas pela Prefeitura. E quanto ao orçamento, a previsão de ampliação, como é que é essa flexibilidade, a administração financeira da Secretaria? Olha, existe uma meta da cultura em São Paulo, alcançar 2% do orçamento municipal. Estamos trabalhando para isso. É claro que este ano é um ano difícil, né, porque é um ano, né, de restrição orçamentária. Tivemos aí uma redução orçamentária, está pesando um pouco, né, um contingenciamento, mas eu diria que há um compromisso do prefeito de gradualmente ir melhorando o orçamento da cultura. E a gente também está buscando outras fontes, né, patrocínios privados, recursos do governo federal, transferências aí de, né, de tudo que é possível, nós estamos mobilizando para poder viabilizar, né, um maior recurso para a cultura e, sobretudo, administrar bem o recurso que nós temos, que também é um recurso que tem que chegar na ponta, tem que chegar no artista, tem que chegar naqueles coletivos que estão atuando na área da cultura. Existe, historicamente, alguma corrupção na Secretaria Municipal de Cultura? Olha, não temos nenhum caso que, né, que tenha sido identificado. Nós também trabalhamos com um volume muito grande de recursos, né? E eu acredito que temos aperfeiçoado os mecanismos de controle, né? E de, sobretudo, de compatibilização dos procedimentos administrativos realizados pelos diferentes equipamentos da cultura, porque a cultura tem equipamentos descentralizados, né? Relativamente descentralizados, né? O Centro Cultural São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade, o Centro Cultural da Juventude, o Teatro Municipal, que tem, vamos dizer assim, uma certa autonomia de elaborar seus contratos. Mas nós estamos fazendo uma política de ter uma política de articular de modo que a gente possa gerar melhor sinergia, melhores resultados. Né? Por exemplo, ao invés de o Centro Cultural São Paulo contratar um show e, às vezes, o mesmo show contratado pelo Centro Cultural da Juventude, né, a gente buscar fazer isso de maneira integrada, com um custo melhor, unificado e um custo que, por você ter uma escala, possa gerar o melhor resultado do ponto de vista financeiro. O edital Redes e Ruas é um exemplo lindo, na minha opinião, de articulação entre as secretarias municipais. Tem intenção de repetir essa estratégia? Temos com toda certeza, né? O nosso problema, dificuldade, né? Temos todo o interesse em dar continuidade, né, ao programa Redes e Ruas, seja com esse nome, seja com outro nome, né? Quer dizer, mas essa ação articulada de secretarias em torno do apoio a uma iniciativa realizada pela sociedade. Então, não, assim como fizemos essa ação conjunta com Direitos Humanos, Secretaria de Serviços, né, de ocupação dos espaços públicos com a cultura, queremos também fazer outras ações em conjunto, por exemplo, com a Secretaria de Meio Ambiente, né, novamente com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Igualdade Racial, né, com a Secretaria de Serviços, né, por exemplo, na questão das praças, Hi-Fi. Estamos querendo fazer ações em conjunto com outras secretarias, porque com a saúde, né, por exemplo, toda a possibilidade de ocupação dos espaços de saúde, UBSs, hospitais, com atividades culturais, né, então a criação de pontos de cultura que possam ser articuladores, né, de duas ou três áreas da prefeitura é muito importante. A política de transversalidade é aquilo que talvez possa mais caracterizar a Secretaria de Cultura e nós vamos atuar bastante nesse sentido. Agora, né, precisamos para isso também ter recursos para poder viabilizar. Algum projeto concreto em pauta dessa transversalidade? Olha, uma ideia que eu tenho desenvolvido é a ideia de a gente criar pontos de cultura transversais. Por exemplo, ponto de cultura socioambiental, ponto de cultura GLBT, né? Um ponto de cultura de direito à cidade, né? São formas que nós podemos encontrar de fazer uma ação conjunta, onde a cultura esteja presente, mas que ela também tenha como foco assuntos e questões que são importantíssimos para que a gente possa, inclusive, atuar naquilo que eu tenho dito, na mudança dos comportamentos, na mudança das posturas que as pessoas têm em relação à cidade, em relação à sociedade, né? Por isso que a cultura pode ter um papel civilizatório tão importante, né? E acho que esse é um papel importante da Secretaria. Olha, eu faço parte do conselho gestor da UBS Parque da Lapa e a gente está sempre buscando territorializar o atendimento, então fornecer atendimento em outros lugares do território. E um ponto de cultura seria um ótimo lugar para isso. Então, ponto de cultura da saúde, né? É um ponto de cultura saudável e sustentável, né? Seria um, né? Uma, né? Certamente isso é uma ideia ótima. É exatamente essa ideia. Não sei se é ponto, eu estou falando ponto de cultura porque ponto de cultura já é uma referência importante da cultura viva e eu, né? Acho que é exatamente esse o espírito do que nós estamos pensando. Obrigado, secretário. Vamos encerrar aqui.